sua antena web. Sejam bem-vindos ao Musical Park. Gostaram da nossa entrada com a nossa Gwen Stefani? Logo depois ficámos com com Gnarls Barclay e Crazy, e terminamos com Dirty Dancing. Pois é, vamos agora continuar com mais música aqui no Musical Park, só para vocês que estão aí desse lado a curtir ao máximo. Já sabem que aqui há muito pouca conversa e, claro, está muita música. Vamos ficar com Summer 69 de Bryan Adams. Logo depois ficamos com Baby One More Time de Britney Spears. E terminamos esta nossa seleção com Ronic, de Alanis Morissette. Três grandes músicas para vocês que estão aí desse lado a curtir ao máximo o nosso Musical Park. Fiquem por aí, deixem que a descontração tome conta de vocês neste sábado à tarde, que está a chegar, que está cheio de energia, que está aqui na vossa antena web para vos pôr em alta. Eu sou a Joana e é um prazer enorme estar aqui convosco no Musical Park. Fiquem por aí e aproveitem toda a música, é para vocês. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Oh, and I look back now, the summer seemed to last forever. mais uma que toca já a seguir. Seleções musicais e são todas para vocês. Vamos continuar aqui no nosso Musical Park agora com Beautiful Disaster de Kelly Clarkson e logo depois Complicated de Avril Lavigne, duas grandes senhoras da música aqui no vosso Musical Park, aqui o programa onde passa toda a boa música, a boa descontração para todos. Fiquem por aí e já sabem, toda a boa música é para vocês. É para vocês aproveitarem. More heaven than a hardcore But frayed at the ends he breaks. He's never enough, and still leaves more than I can take. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. Time.

que vou sofrer. Meu vício é gostar tanto de ti, não olhar outras mulheres por aí. Cultivar esse teu olhar, só agora eu percebi. Ninguém está imune de gostar tanto assim. Querer uma pessoa como a quero só para mim. Ninguém está imune de gostar tanto assim. Querer uma pessoa. The download is complete. Bem-vindos à segunda parte do nosso Musical Park. Pois é, a segunda parte que ainda trouxe mais música. Milênio e Santa Maria abriram a nossa segunda hora deste programa. Vamos continuar agora com Skank. É uma partida de futebol. Logo depois vem os Los Hermanos com Ana Júlia. E terminamos com Mika. Três grandes músicas para curtir e aproveitar ao máximo para vocês dançarem sem parar.

Cá estou eu de novo. Espero que estejam a gostar destas músicas que estamos a passar para vocês aqui neste nosso Musical Park. Vamos continuando agora com La Vida Louca, na voz de Ricky Martin. Depois ficamos com Hot and Cold, música de Katy Perry. E terminamos esta seleção de três músicas com Umbrella, Rihanna featuring Jay-Z. Grandes vozes, grandes músicas, grandes sons para vocês que estão desse lado a descontrair neste sábado à tarde.

chegamos assim ao fim do nosso Musical Park de hoje. Pois é, para a semana estamos de volta com mais 90 minutos de música e descontração. Vamos embora, mas já de seguida vem a Alma Lusa. Só boas músicas portuguesas trazidas por Carlos Bonaparte em 3 horas de uma emissão deliciosamente nossa, portuguesa. Da minha parte é tudo por hoje. O Musical Park volta então no próximo sábado e até lá já sabem. Curtam a vida, vivam a vida na maior descontração possível. Muita chatice também faz mal. No próximo sábado estamos cá com muita descontração. Fiquem bem e até para a semana. you have got.